Como é bom poder ouvir os pássaros cantar. As ondas sonoras me faz viajar, sonhar com o mundo melhor, poder me expressar. Como é bom enxergar a natureza e refletir, colírio para os olhos, irmão, ser feliz. De peão pela quebrada, como é bom andar, desfrutar, agradecer, poder relembrar. Com a mente consciente, mantendo lugar, ocupar com coisas boas, o mal não entrar. De vez em quando eu deixo brecha, ele vem me acusar. Deus é mais que tudo isso, irmão, sai pra lá. Nossa mão prosperar e não manchar de sangue. Uma semente de paz no jardim dos horrores. Tudo que se faz, um dia se paga. Tudo que se planta tem colheita farta. Pensamentos regados com muito amor. Na harmonia sincronize, reflete no exterior. Bom é Deus, bom é amar. Na fé acreditar, um dia tudo vai mudar. Comigo lhe sou grato por tudo que me foi concedido. De peão pela quebrada eu vou continuar, pois tu és o único que sempre irá me guiar. De peão pela quebrada nunca sou, sempre tô com meu melhor amigo. Nele eu confio, não me deixo falando, me livra do inimigo. E mesmo que eu ande nas trevas, ele sempre nos amou. Só que a maldade e o desprezo foi o que nos afastou. Se vê.